Vocês sabem o que estava escrito? Casa espírita é assaltada. Foi a única vez que eu vi espiritismo na capa dos jornais. E eu estava lá na casa espírita assaltada. Deve ser karma, né? Mas por sorte estávamos reunidos numa pequena sala com outros dirigentes, organizando um evento, de modo a arrecadar fundos para ajudar as casas espíritas, elas se unindo, trazendo um palestrante de São Paulo para fazer um evento, cobrar a entrada daqueles que podem pagar, aqueles que não podem entrarem de graça e assim ajudarmos as casas sobreviverem. Entraram três assaltantes na casa, viram que estava tendo uma palestra no salão muito grande, levaram celulares, bolsas, carteiras, de todos os presentes. E como não viram aquele pequeno grupo numa das pequenas salas reunido, não nos assaltaram. Quando nós terminamos a reunião, que fomos lá fora e que vimos tudo o que se sucedera, eu perguntei ao presidente da Casa Espírita, mas César, por que vocês não pagam um vigilante para proteger os próprios presentes? Porque eu vejo que aqui, apesar de ser um lugar muito nobre, é vizinho de uma favela e é perigoso. Por que vocês não pagam um profissional, um vigia, para proteger a casa? E ele olhou para mim e disse, Nazareno, infelizmente nós não temos dinheiro. Eu disse, mas como? Eu vejo aí fora carros importados até, carros do ano. Por que as pessoas não ajudam para a própria segurança delas? Ela disse, Nazareno, ninguém ajuda. Nessas horas dá vergonha de ser espírita. Outro dia eu estava assistindo uma palestra e vi na saída, ali com muita dificuldade, vendendo alguns CDs, o maior palestrante espírita do Ceará, Luciano Klein Filho, historiador, uma pessoa muito querida. E como eu trabalhava na divulgação em Fortaleza, eu perguntei, mas Lucianinho, por que você não pega 10 ou 20 CDs desse e deixa em consignação em todas as casas espíritas do Ceará? São 143 casas espíritas, nós vamos vender muito mais e vocês em pouco tempo vão conseguir pagar a dívida, porque a casa espírita, o prédio, estava hipotecado. E o centro espírita João, o evangelista de Jesus, ia ter que cerrar suas portas. Os trabalhadores se reuniram, gravaram um CD de mensagens e estavam vendendo por 10 reais em toda parte. E Lucianinho olhou para mim e com muita tristeza me disse, Nazareno, nós não podemos fazer isso na maioria das casas espíritas, porque as casas espíritas estão num estado tão lamentável de dinheiro, que se a gente deixar 10 CDs em consignação, a casa espírita vende, e quando a gente volta lá para receber, a casa não tem dinheiro para pagar, porque usou o dinheiro dos CDs para pagar a conta de luz que estava para ser cortada. E eu disse, como? E era verdade. Sarah Nozianen, outra autora que vende CDs, Francisco Nunes também, que compõe algumas das canções que nós colocamos para divulgação nos CDs de nossas palestras, me falaram a mesma coisa. Meus amigos, nessas horas, eu tenho vergonha de ser espírita, porque nós temos condições de ajudar e não ajudamos. Segundo o IBGE, os espíritas somos a categoria, a religião, que tem mais anos de escolaridade, que tem mais faculdades, mais anos de pós-graduação, de mestrado, doutorados. Nós temos o maior nível de renda, nós e os judeus. E deveríamos ajudar, mas ninguém ajuda. E eu fui investigar por que ninguém ajuda. E descobri que é porque no Espiritismo não tem dízimo. E por que no Espiritismo não tem dízimo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Será que é o dízimo errado? Ou é uma coisa boa? Nós vamos ver o Cristo elogiando o dízimo. Como é que é, Nazareno? Está lá no Evangelho a passagem que ele nos narra, o óbolo da viúva.